já te respondeu a ti, já te respondeu a ti, na minha terra sou rei. Na minha terra sou rei, e aqui neste terreiro vou te mostrar o que sei. Nenhuma grama deixei. Teus olhos são dois repolhos de tamanho bem jeitoso, de tamanho bem jeitoso, e podias ver melhor se não fosse reveloso. Oh, que nabo tão vaidoso, oh, que nabo tão vaidoso, que fugiu do seu nabal. Como chouriço e presunto, como chouriço e presunto. Sumida-te. Thank you.

portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Manhã cedo segue a marcha, sempre com a mesma cadência. E lá vai de caixa em caixa, metendo a correspondência. Para uns são alegrias, para outros tristezas são. O carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chega o carteiro, deixa-me para as 10. E a vizinha do lado, o povo enfiado, chegou-se à janela em bicos de paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro cagado, do bora ao bocado, responde-lhe assim: Não trago nada. Só trago pacote da sua criada. E o ser vale que desespera pelo vale que nunca vem, vai sentindo infelizmente como faz falta ao vintém. Para uns são alegrias, para outros tristezas são. O carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chegou o carteiro, desde não para as 10. E a vizinha do lado, o povo enfiado, chegou-se à janela em bicos de paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que é gato, do bora ao bocado, responde-lhe assim: Não trago nada. Só trago para cá, que sou a criada. Quando o carteiro se atrasa, os protestos estão em coro das garotas ansiosas por notícias do namoro. Para umas são alegrias, para outras tristezas são. O carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chegou o carteiro, das 9 para as 10. E a vizinha do lado, o povo enfiado, chegou-se à janela em bicos de paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que é gato, demora um bocado, responde-lhe assim: Não trago nada. Só trago para cá da sua criada. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Mesmo carro, os dois passaram.

Gosto de ti desde aqui até à lua. Gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto. E é tão bom viver assim. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Olha Ulisses, o argonauta, a dançar com o mar à proa. Aquele é o senhor Fernando, a dançar com a sua pessoa. Olha o mestre Gil Vicente, entre a rainha e o bobo. E aquele à frente é o Aleixo, é o poeta do povo. É o baile, é o baile, é o baile. É o baile, é o baile, é o baile. Sai o zorro derrompante numa lombada de couro a declarar-se emigrante para a ilha do tesouro. Ao piano Conde de Abranhos não dá sinal de abrandar, que é preciso o sol nascer para o baile acabar. Ouve-se então Dom Quixote largando da mão a lança. Vamos dormir, criaturas, que amanhã também se dança. É o baile, é o baile, é o baile. É o baile, é o baile, é o baile. É o baile, é o baile, é o baile, é o baile da biblioteca. Entrar no jogo a perder. Não eu, corrida das crianças e o vermelho facial das primeiras danças a dois. Quando sorris, mas que depois se deixa sempre levar por tudo que tu lhe das. Vá, diz, amar um homem como eu. Eras capaz, eras capaz, eras capaz, eras capaz, eras capaz, eras capaz, eras capaz, podes tentar, eras capaz, podes tentar, eras capaz. Eras capaz, eras capaz, eras capaz. Mais música na Antena Web. Tempo nesta emissão do Portugal de Les Alés, que hoje é essencialmente musical, como lhe disse logo no princípio desta emissão, é tempo, dizia, para fazermos um curto intervalo. Nós vamos voltar depois para a segunda parte desta emissão referente à quarta-feira, hoje 27 de Abril. Onde quer que esteja, ou o que quer que faça, fique, por isso, na nossa companhia. Fique ligado, então, na antena web. Para os sons finais desta primeira parte, escolhi Emanuel e também Mari Mata. Voltamos depois de um curto intervalo para a segunda emissão do Portugal de Les Alés. Fui um dia passear. E parei o carro mesmo à beirinha do mar. Com o ar da praia o desejo deu à costa. Eu fiquei louco e ela de biquinho à mostra. Mas de repente surgiu o guarda costeiro, que logo disse que pouca vergonha esta. Eu levantei-me então do banco traseiro, pedi por tudo para não me estragar a festa. Oh senhor guarda, não leve mal, o que está vendo não é só o tal e tal. Oh senhor guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o olhar que ela tem. Oh senhor guarda, não leve mal, nós até estamos de casamento marcado. Oh senhor guarda, veja lá bem, vamos casar a 20 do mês que vem. Depois de ouvir-me provar que era verdade, o senhor guarda disse com autoridade: sejam felizes que para mim está tudo bem, eu fiz o mesmo quando era noivo também. E assim ficámos ela e eu a tarde inteira, mas este caso não nos saiu da memória. Quando casarmos, disse eu na brincadeira, vai ser tão lindo recordarmos esta história. Oh senhor guarda, não leve mal, o que está vendo não é só o tal e tal. Oh senhor guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o olho que ela tem. Oh senhor guarda, não leva mal, nós até estamos de casamento marcado. Oh senhor guarda, veja lá bem, vamos casar a 20 do mês que vem. Oh senhor guarda, não leva mal, está vendo, não é só o tal e tal. Oh senhor guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o olho que ela tem. Oh senhor guarda, não leva mal, nós até estamos de casamento marcado. Oh senhor guarda, veja lá bem, vamos casar a 20 do mês que vem. Tenho carro, não sei conduzir, não sei conduzir, não sei não senhor. Tenho um burrito que me leva lá ver o meu amor. Montado nele vou assobiar a minha canção. Pego na miúda, vamos namorar, ora pois então. E o meu burrito lá fica a guardar, vigiando esta paixão. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. Quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. Burrito, ai ai burrito, ai ai burrito, ai ai ai ai. Não tenho carta, ai de ai de condução, quero lá saber. O meu burrito anda devagar, como a gente quer. Vamos numa boa, vamos só os três e a galopar. E em todo lado há gente a sorrir, há gente a sorrir, há gente a olhar. Em todo lado há gente a pedir, para também nele montar. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. Burrito, ai ai burrito, ai ai burrito, ai ai ai ai. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou eu. Burrito! Ai, ai, burrito! Ai, ai, burrito! Ai, ai, ai, ai! E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. Burrito! Ai, ai, burrito! Ai, ai, burrito! Ai, ai, ai, ai! Oi, burrito! Ai. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Um café, por favor. Aos domingos, à 1 da tarde, António Marcial abre as portas ao bar da Antena Web e oferece-lhe um café com música. Café com música. Domingos, 1 da tarde com António Marcial. Só aqui, no bar da sua Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Diamantino Teixeira está de regresso para lhe fazer companhia em Uma de Música. Aos sábados, desfrute de 60 minutos preenchidos com música e informações do dia-a-dia. Uma de Música, todos os sábados, às 8 da noite, na Antena Web. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui, na Antena Web, todas as sextas, entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas, às 19h, na Antena Web. Já estamos então na segunda parte desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Disse-lhe à saída da primeira parte da emissão de hoje que saíamos com Emanuel e também Mário Mata. Não era verdade, era de facto Emanuel, mas depois, bom, depois a voz era de Fernando Correia Marques. Agora é tempo de ficarmos com um momento de fato nesta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Eu conto com a sua companhia, mesmo assim, mesmo que esta seja uma emissão essencialmente musical. Dizia, conto com a sua companhia aí desse lado, até bem perto das 23 horas. Homens havia, uma guitarra de pinho com 5 cordas de arame, tocava as com tal jeitinho que era sempre um enxame de moças no seu caminho. Mas certo dia tardinha, um grande de Portugal deu-lhe cada pedinho. usava laços de fita na doidada, cabeleira que eu tornava tão bonita. Eu não sei aqui contar o que depois aconteceu, talvez o conto logo. Logo aprendeu e anda sempre a cantar. Então, desde aquele instante, desde aquela serenata, sem saber como ela bebia os guitarras. Foi à noitinha, o Chico do Caxiné chamou-me e disse: Farinha, vou contar-te a vida minha para saberes como é. Chamou-me e disse: Farinha, vou contar-te a vida minha para saberes como é. Bem criado e malfadado, os meus pais tinham de ser. Por eles era adorado, instruído e educado, cheguei a andar no liceu. Por eles era adorado, instruído e educado, cheguei a andar no liceu. Eu era menino e moço, simples como uma donzela, mas um dia que alvoroço, passei à rua do poço, vi amigas, gostei dela. Mas um dia que alvoroço, passei à rua do poço, vi amigas, gostei dela. Vivi com ela 10 anos, duas vezes lhe pus casa, mas os seus olhos tiranos, vadios como dois ciganos, fugiram, bateram asa. Mas os teus olhos tiranos, vadios como dois ciganos, fugiram, bateram asa. Hoje não tenho afago, um carinho, uma afeição. Sou um esquecido mal pago, e é no vinho que eu apago o fogo desta paixão. Sou um esquecido mal pago, e é no vinho que eu apago o fogo desta paixão. Depois de contar-lhe a vida, o Chico pôs-se de pé, me pediu mais uma bebida e uma lágrima atrevida caiu no caxiné. Me pediu mais uma bebida e uma lágrima atrevida caiu no caxiné. Thank you. ninguém sabe dizer nada da formosa Mariquinhas. A casa foi leiloada, venderam-lhe as tabuinhas, ainda fresca e com gagem. Encontrei na moraria antiga Rosa Maria e o Chico do Cachené. Fui-lhes falar, já se vê, e perguntei-lhes de entrada pela Mariquinhas. Coitada, respondeu o Chico, e vê-la, tenho querido saber dela, ninguém sabe dizer nada. Então as suas amigas, a Clotilde, a Julialda, a Inês, a Berta, a Mafalda e as outras mais raparigas aprendiam-lhe as cantigas. As mais ternas coitadinhas, formosas como andorinhas, olhos e peitos em brasa. Que pena tenho da casa da formosa Mariquinhas. Então o Chico apertado com perguntas explicou-se a vizinhança, zangou-se, fez-me um abaixo assinado. Diziam que havia fado ali até madrugada. A pobre foi intimada a sair, foi posta fora e formou de uma penhora. A casa foi leiloada, o Chico fora ao leilão, arrematou a guitarra, o espelho, a colcha com barra, o cofre forte e o fogão. Como não houve candão, porque eram coisas mesquinhas, trouxe um par chinelinhas, o alvará e as bambinelas, e até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas. E até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas. Antena Web, sintonia-te. Anda em fama, mesmo assim lhe quero bem. E o meu amor anda em fama, mesmo assim lhe quero bem. Os olhos do meu amor não os vejo em mais ninguém. Os olhos do meu amor não os vejo em mais ninguém. Tentaram deitá-la à rua, mas fui logo abrir-lhe a porta. Tentaram deitá-la à rua, mas fui logo abrir-lhe a porta. E a minha mão toda nua varreu toda a noite morta. E a minha mão toda nua varreu toda a noite morta. Há cinzas no meu espanto, a cidade está vazia. E há cinzas no meu espanto, a cidade está vazia. correm lágrimas e canto. A carne que me alumia, correm lágrimas e canto. A carne que me alumia, porém mil vozes medonhas, como pedaços de lama. Porém mil vozes medonhas, como pedaços de lama. Segredaram-me vergonhas do meu amor que anda em fama. Segredaram-me vergonhas do meu amor que anda em fama. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Eu venho não sei de onde, morena, ai, ai, mandado por não sei quem. Morena, ai, ai, pra dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, não. Morena, ai, ai. Eu me sinto só um beija-flor que não tem jardim. Preciso do teu amor que quero pra mim. Teu desprezo me condena, não faz assim. Linda morena, flor de açucena, tem dó de mim. Linda morena, flor de açucena, tem dó de mim. Eu venho não sei de onde, morena, ai, ai, não sei quem. Morena, ai, ai, pra dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, deixe para te crer bem. Morena, ai, ai. Segura firme nas mãos para não perder o amor que é todo teu e ama para valer. Já teve um grande amor e deixou ir embora. Tenha certeza que de tristeza e de saudade chora. Tenha certeza que de tristeza e de saudade chora. Eu venho não sei de onde, morena, ai, ai, mandado por não sei quem. Morena, ai, ai, pra dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, nasci para te crer bem. Seja como for, se um amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Se um amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Eu venho não sei de onde, morena, ai, ai, mandado por não sei quem. Morena, ai, ai, pra dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, nasci para te crer bem. Morena, ai, ai, eu venho não sei de onde, morena, por não sei quem. Morena, ai, ai, pra dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, nasci para te crer bem. Morena, ai, ai, eu venho não sei de onde. Morena, ai, ai, mandado por não sei quem. Morena, ai, ai, pra dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, nasci para te crer bem. Morena, ai, ai. We'll be right back. cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoites e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para me encontrar no teu abraço, depois de toda a cavalgada. Vou-me deitar no teu cansaço, sem importar se nesse instante sou dominado ou sublimo. Vou-me sentir como um gigante, ou nada mais do que um ninho. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer. Grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer. E estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, ainda brilha um de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer. Aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas presta atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou-me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Garçom, eu sei que eu tô enchendo o saco,

teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tanto, tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tanto, tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tanto, tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tanto, tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tanto, tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tanto, tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, cheinha. Na minha vida tive palmas e fracassos. Fui amargura feita notas e compassos. Aconteceu-me estar no palco atrás do pano. Tive a promessa de um contrato por um ano. A entrevista que era boa não saiu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Na minha vida tive beijos e empurrões. Esqueci a fome num banquete de ilusões. Não entendi a maior parte dos amores. Só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Na minha vida fiz viagens de ida e volta. Cantei de tudo por ser um cantor à solta. Devagarinho no couplet para começar. Com muita força no refrão que é popular.

É assim que chegamos ao final da emissão de hoje do Portugal de Lanzarote, ainda que tenha sido uma emissão mais musical, não foi assim uma emissão com muita conversa, mas de certo os ouvintes compreenderão os motivos pelo qual isto aconteceu. Espero que para a semana tudo volte ao normal. Até lá, desejo-lhe que tenha uma ótima noite, uma ótima semana e o que quer que faça, faça-o bem feito. Seja por isso muito, mas muito feliz. Até para a semana, se Deus quiseres. Esta foi a emissão 12 do Portugal de Les Les, que contou com a seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, o qual vos envia um forte abraço. Até para a semana, se Deus quiseres. Deixo-vos ficar, por isso, uma última carta trazida aqui por Cândida Branca Flores. Que tu já me esqueceste e não queres voltar. Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora, mandarias a carta que eu espero já sem demora. Nossa casa sem ti é triste e não é mais a mesma, mas posso dizer dizer-te que a felicidade ainda aqui te espera. Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora, mandarias a carta que eu espero já sem demora. Nossa casa sem ti é triste e não é mais a mesma, dizer-te que a felicidade ainda aqui te espera. Mas posso dizer-te que a felicidade ainda aqui te espera. Estou tão triste. Esta carta manchada de lágrimas mais uma vez vai-te dizer que estou morrendo apaixonada por ti. Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora, mandarias a carta que eu espero já sem demora. Nossa casa sem ti é triste e não é mais a mesma, mas posso dizer-te que a felicidade ainda aqui te espera. Mas posso dizer-te que a felicidade ainda aqui te espera. Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora, mandarias a carta que eu espero já sem demora. Nossa casa sem ti é triste e não é mais a mesma, mas posso dizer-te que a felicidade ainda aqui te espera. Dizer-te que a felicidade ainda aqui te espera. Dizer-te que a felicidade